Gol, posteriormente Sagaz 897. Matheus 360, Gol Alemão Sagaz 897, 36. Delta decolado aos 4-1, mantenha proa até interceptar a linha do litoral, curva direita, corredor axé, chama o controle, 119.35, bom voo, Mike Eco Delta. Eco Delta Ciência, informa que tem uma tampa de plástico na pista 17, por gentileza informar em pra ela aí pra remoção aqui. Poderia só informar que parte da pista, aproximadamente? Está perto da interseção do pátio 4 ali. Ciente, grato pela informação, Mike Eco Delta. Eco Delta. Mike Eco Delta. Tá, Mike Eco Delta, contato radar na decolagem, prossegue com condições visuais. Em rota, Mike Eco Delta. Eco Delta na frente, Manatira, se escuta. Volume 804, chame agora centro Recife 264, alterno 28.8. 264-1288 com Recife, o gol 1804. Solo 31179, posição 2, pushback acionamento. 31179, portão 2 autorizado, pushback acionamento, eu informo, está livre da restrição de 2 mil pés, ok? Gente, livre pushback acionamento, livre da restrição de 2 mil pés, após decolagem, porta de ataque, 31179. Autorizado a alinhar e manter pista 28. Sim, mantém 28, então 3153. No 7, decolado aos 4-4, controle 119.35, bom voo. 1935, muito obrigado, bom dia. O meu é com Alfa Oscar, Salvador, para Mucuji. Mucuji, já dá aqui no ponto. Mucuji, ciente. Ah, confirme o pai que se encontra na pista, pra entender já? É no Pátio 5 e pretende a 1-7. Gente, vai ao nível 1-2-5? Sim, você. Gente, aguarde coordenação, o Papa Romeu é. Aguardando, é com a foto. Margem, suba para o nível 3.620, mantendo o perfil da saída, gole e transição, Fito. 3.60, gole ao Fito, pronto, 3.5-7. Chama agora centro Recife 1264, alterne 128.8. 264-288-897. Meu Eco Alfa Oscar, confirme radial ideal de saída? Isso. A radial é 305. Gente. Uno 53, autorizado a decolar, pista 28, vento calmo. Tipo de decolagem da 3153. Solo, corrigindo o Eco Alfa Oscar, radial 295. Sim, copiado o Eco Alfa Oscar. Alfa Oscar, confirme a distância Salvador que vai afastar? 3153 informa que tem um degrau bem considerável ali na através da Delta. Confirme, seria uma depressão? Afirmativo. Gente, então 3153 decola agora aos 47, chama o controle 119.35, tenha um bom voo e um bom dia. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. É o voo ONU 922 com a informação Mike. Voo 922, contato radar autorizado, chegada a CARI, desça para o nível 050922. CARI 050, retornou 922. Salvador, tá 3153, decolou, perfil da Gole, passando 2000 pés. 3153, contato radar na decolagem, suba para o nível 380, mantendo o perfil da saída. Gole Eval Krat, 3153. Gole Eval Krat, subindo 380, tá 3153. Podia confirmar o telefone? 5045. Utilizado o MUTZ, 125, da qual 17, curva à direita, 27, curva de acesso, aguardando liberação do controle, 1935, curva em 1816, pressionando 5045, Eco Alfa Oscar. O Eco Alfa Oscar correto, chame para... Quais são? Só conferindo o transponder, é o 5036, ok? 5036 é o código. E para fundamentar que decolagem, chame a torre 1 no 8 decimal 6, parte 5. Ajusta no 0 no 5, confirme para o B. 5036 transponder, POB de Seito. 0606, chame agora a torre para fundamentar que decolagem, parte 5, bom voo. Na torre, para o acionamento aqui, está aqui no Eco Alfa Federal. Paulo, TAN 3179 para o TAC 102 a bordo, 3 horas e 45, alterna Galeão. 102, 345 Galeão, TAC autorizado, direita, Alfa, teu posto para o 28, taxa maratona e 198, decimal 6, ajuste 1005, bom voo e bom final de semana. Direita Alfa, ponto espera da 2886, TAN 3179, muito grato, bom final de semana. Salvador, bom dia, Rio 9648, na sua escuta, Fortaleza 319. Copia! 9648, copia? Afirma. Autorizado Salvador Fortaleza 310, aerovia Alpes Urano 9. Decola 28, curva à direita, subida a Momo, tração Froti, código 5046, frequência do controle 19.35. 310, 3597. 364288, muito obrigado, bom dia. Decola da 28, Momo Frote, 104000, transponde a 95, uma coisa. Correto, Rio 9648, chama em frente para o pushback, esse é o mesmo. Alfa Oscar, bom dia, no pátio 5, livre acionar reporte táxi. Porta táxi, é com a falta. Então, 3 anos, 5 e 3, chama agora centro Recife, 264, TRL 28, décima 8. 264, 288, 3153. Para 2010, altímetro 1095. Após cara, será vetorado para a lama para sinal do procedimento. VR deu para Mike Eco, pista 28. Paciente então, está descendo para 2000. Após cara, a gente aguarda a vetoração. Ah, pode ser da sinal, é para pisar também, né? Pode ser do GPS, né? Autorizado GPS, desce para o 040, Serra Vitor 362. A partir do 362, autorizado o procedimento RNAV. Informe e estabilizado o sinal. Paciente 362, a partir dele então, RNAV, 1922, descendo para 4 minutos. Para 040, né? Torre está 3179, aproximando-se, ponto de espera da 28. 3179, autorizado a alinhar e decolar, pista 28. Vento no momento variável com intensidade de 2 nós. Alinha e decolada 28, 3179. 7609, copia? É Matias. Rodou Brasília autorizado 340, aeroviário piso 117. Decolada 28, curva à esquerda, perfil Golio Fit. Código 5063, frequência do controle em 1 no 9, decimal 35, torre em 1 no 8. 8, decimal 6. Afirmativo, 340 na APE Zulu 17, gole Ofito, decola da 28 com curva à esquerda, 5063 o transponder, 11935 controle, torre 1862. Web 6709, correto, portão 1, nós estamos pronto para o pushback acionamento. Chamaremos, grato. Top 9840, contato radar, vou na Pro de Jona para chegada Cari, desça para o Rio 050. Pro de Jona, chegada 050, Master Top 9840. Fiz 179, decolada 56, chame agora o controle, 119.35, bom voo. 1935, grato, bom dia, 3979. Controle, bom dia, tá 3179 na saída Gole. Eu 3179, contato radar e decolagem, mantém a terceira saída Gole, Eval, 3179. Gole, Eval, tá 3179. Salvador, Papa Romeu, com a força, posto para o TAC. Autorizado, reporte para ingresso, 97, Eco Alfa Oscar. Autorizado, TAC, reportar para ingresso, 97, Eco Alfa Oscar. Aproximação final, 922. 922, mantém a posição da RNAV, 422. Presente, 922. Uma centena, Guanambi, falando em Yankee. Afirmo, até a terminal após o 105, com 05 a bordo, pátio do hangar da Baeté com 7 horas de autonomia. Ciente, informação em curso, a Mike aguarda coordenação, em mais 2 minutos eu pago sua cópia. Ciente, já está ciente, a Mike aguardando. Dia 86, acione a identificação. Identificou ao minuto da posição point. Contato radar 71 milhas. Ordem Salvador, vigilância, matou nível 080, G86. Matei 080, G86. Chame agora a Torre Salvador do 8.6 dúzia, tá bom, posto? 18.6, sim, antes de eu chamar, obrigado, espera aqui a pouquinho. Torre Salvador, bom dia, tá 3304, informação Mike. 19922, sinal da pista 28. 1922, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste 10015, vento no momento variável com 2 nós, aguarde autorização, gol 1922. Sete, aguardando autorização para pouso, 1922. Só para confirmar, o trem já está baixando travado, ok? Gente. Torre, eco alfa Oscar no ponto espera pronto para ingresso, cabeceira 17. Autorizado, eco alfa Oscar, reporte aliado e pronto, cabeceira 17. Autorizado, reporte aliado e pronto, cabeceira 17, eco alfa Oscar. Quatro. 250 mais, 3304. 359. Pós, direto em rota. 5055 é o código e a frequência do controle é 19.35. Prefeito, autorizado você antena até 40 milhas após 105, decola da 17 com curva direita, coral 20 milhas, após 20 milhas direto, Guanabi, 5055, transporte o controle 119.35, Papa Tango, Ascador Serra. Correto, Pato 5, 505 a bordo, para o funcionamento da decolagem, agora é torre 1.8.6, tem um bom voo, ótimo Serra. Meia, obrigado, bom dia. Vento variável, intensidade de 2 nós. A 7, liga o pouso, para 2 vezes. Salvador Rio 9648, está pronto para o puxa acionamento. Obrigado, Pato 3, chame táxi, Rio 9648. Confirmo, Pato 3, autorizado, chamaremos para o táxi. Romeu, Papa Eco Charlie, acione o transponder 5051. Controle Salvador, bom dia, TAN 3663, informação, Mike. Bom dia, TAN 3663, contato radar. Foi na Pro Adianto, autorizado a chegada e pitch. Desse manter nível 070. Vão no alto, chegada e pitch. Descendo para o 070, 3663. Controle Salvador é o TAN 3859. TAN 3859, prossiga. Bom dia, senhor. Ainda estamos com resíduos. Pede pro pessoal atualizar o atriz aí que está muito defasado, por gentileza. Informação que o 38 circular possui. Informação Mike das 9h40. 09407. São 9991, Salvador Recife 310, ponto cópia. Pronto. Autorizado Salvador Recife, melhor do mundo, 310, autorizado 58, decola da 28, curva à direita, perfil Aromelim 5045, código controle em 119.35. Top mais 840, 2 para 2010, altímetro 1095. 2010, 1095, mais tempo para 840. Controle? Código 5045, controle em 119.35. 5045 no transponder, 1935 no para o nosso controle. Correto, total 99 no 1, bate 3, chame para o pushback acionamento. Valeu. Solo Webjet 6709 no gate 1 para o pushback, gente, viu? Motor 1 autorizado, Web, chame táxi. Camarada, obrigado. Variável, intensidade de 1 nó. Autorizado decolagem, cabeceira 97, eco alfa Oscar. 3304, início de operação para sequenciamento de tráfego, curva à esquerda, curva 205. O limite será a radial 1110 do R Salvador, 3304. 0205, limite radial 1110 Salvador, 3304. 5500, livre acionar, chame táxi. Ah, iniciando o táxi, acionar para o táxi. Urfia. Urfia, autorizado o táxi, aponte para ingresso 97. Esse ano é tudo a dar na papá. É o 1922. 5500, liberou, 1923, prossiga o táxi via Alfa. Ok, e Juliette, portal 04. Alfa Juliette, 04, 9709 na escuta. Prossiga, senhor. 09 da Gol vai ingressar até o portal 4. Após o fim do parqueamento da mesma, o senhor está autorizado seu pushback acionamento. Gente, 6709. Sabrão 690. Chame o controle 119 decimal 35, por favor. Chama o controle 1935, grato, é com a Fosca. Start in 10 minutes, request clearance for receiving. Decolado da 197 na sua escuta. Bom dia, Papa Romeu, Eco Alfa Oscar. Contato radar a decolagem. O papel corredor X, Eco Alfa Oscar. Cheio do equipamento. Transporte modo Charlie. T3 a bordo, alternado é Natal, 3 horas de autonomia. Mano, 06 a bordo? Não, 03. 9648, confirme, 06 a bordo? Não, 3. 03. 503, ok. Caso autorizado, quilo. Até o ponto de espera 28, lá torre 1 no 8, justo no 0, no 5, no voo. Muito obrigado, hein? Quilo para 28, no ponto de espera 28, obrigado. 040, 03304. Fazer operação para sequenciamento de tráfego, curva esquerda para 305, limite será radial 1-1-0, venha Salvador. Esquerda 205, limite 1-1-0, Salvador, TAM 3663. Controle Salvador, bom dia, TAM 3859, informação Mike, autorizado até 1-50. Pessoal, aguarde 2 minutos para a cota. Está pronto para a cota, aguarde. Para a chegada e pitch. 090, Anto e Pitch, solicita o RNAV da carteira 28, 3859. Será autorizado quando mais próximo. Autop 9840, operação para prosseguir final do procedimento da RDM é da pista 28, curve à esquerda, na proa 335. Informe. Estabilizado, esta proa irá interceptar a posição Lemo. Lema, corrigindo, 9840. Proa 335, na proa de Lemo, as tomarefas estabilizadas no VR. 3304, autorizado Serra Vitor 363, 3304. Serra Vitor 363, 3304. Como é que está no Lima, copia? Na escuta, prossiga. Autorizado Salvador, Teresina, nível 280, aerovia up, Zulu 20. Decolada 28, curva à direita, o perfil Momo, transição Flock, Momo Flock 5050, código frequência do controle 1 no 9 decimal 35. 190 graus, 029. Flock 5050, transponde o controle 1935. Com ré 43, já pronto para o pushback, acionamento. Ciente, Mike, controle, o Eco Alfa Oscar, ultramento fora da barra. Gente, Master Top 9840, informe visão com a pista 9840. Master Top 9840, visual com a pista. Gente, complete final do procedimento IRBM é para a pista 28, em turno 8.62, igual ponto. Completamos o procedimento, voltaremos para a torre 786. Firmo. Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, não passou o farol da barra. Sim, Papa Romeu, Eco Alfa Alfa, vetor frequência livre,